Procurei a paz, o amor, a ternura, o encontro sem igual. Imaginei todo o esplendor, como a nuvem se desfaz em água. Derramei, levantei a minha voz, como o relâmpago clarei o mundo, iluminou o meu caminhar. Sinto-me um pássaro que voa pela imensidão dos ares sem fim. Encontrei que tanto eu esperava a paz e o amor em Deus. Foi a plenitude do Senhor que me elevou na grandeza dos céus. Mostrou agora todo o meu. A paz, o amor, a ternura, encontro sem igual. Imaginei todo o esplendor, como a nuvem se desfaz em água. Derramei a minha voz, como relâmpago clarei o mundo, iluminou meu caminho. Encontrei que tanto eu esperava a paz e o amor em Deus. Foi a plenitude do Senhor que me elevou na grandeza dos céus. Mostrou agora todo o meu viver que é. Até o fim.